música para bebés e também literatura. Miguel Lima, o diretor deste festival, apresenta à jornalista Margarida Vaz a edição deste ano. Desenvolve-se em torno de um tema comum, mitos. Damos especial relevo à música e às artes do palco, mas também inclui outras atividades como cinema, uma exposição, teatro para a infância, conferências, música para bebés, artes plásticas, gastronomia, literatura. Os locais principais é o Anfiteatro Colina de Camões, o premiado anfiteatro com vista privilegiada para a Torre da Universidade e as escadas quebra-costas, mesmo no Centro Histórico de Coimbra. Há também um concerto no Castelo de Montemor-Velho, onde o Mário Leginha vai apresentar o seu novo disco, Jangada. Também um concerto no emblemático Grêmio Operário de Coimbra, onde há muitos anos Zeca Afonso ensaiava diariamente a sua música. Outras atividades, a maior parte delas são todas na Quinta das Lágrimas, para, no fundo, toda a gente poder usufruir destes espaços tão bonitos. Festival das Artes Quebra Jazz em Coimbra, até 27 de agosto. Edição Antena 1 com Miguel Bastos, um simultâneo com a Antena 1 Madeira e RDP Internacional. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808-200-520 ou em portugalchama.pt. Com apoio do Fundo Florestal Permanente. Esta semana, no Mixtape, um novo disco dos Três Bairros. E a partir desse disco, parece que quase criámos uma atitude para o disco, que é uma atitude sempre a considerar divertida, descontraída. A música de António Cassapo. Foi muito rápido escrever sobre a música. Há tantas coisas para falar sobre a música e foi super sincero. E os recém-chegados, Duval. Que é, se calhar, das coisas que mais marcam o projeto, que é o facto de não ter língua, nem sequer é um dialeto. Mixtape. Com Noémia Gonçalves, sábado depois das 5 da tarde. 15ª etapa. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage d'affaires, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02 38 62 6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingrée. 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr.

connosco. A partir deste momento está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no coração. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas a voar as linhas. Tirar as pernas do chão. Quero voar daqui para fora, ir embora de avião. E só voltar um dia, vou pôr a mala no porão. Saborear a primavera, não me espere na estação. Um dia disse uma andorinha: filha, o mundo gira, usa a brisa a teu favor. Olá, muito bom dia amigos ouvintes, que estou convosco neste sábado de manhã para assim animar esta manhã, para passar o melhor da música portuguesa, este sábado 16 de julho, é verdade, já estamos a meio do mês, passa num voar. Uma excelente manhã, minha companhia, vamos então iniciar este programa com boa música, boa disposição e tudo mais. Desde já, uma palavrinha sobre o Há Oito Dias, como... Foi, não há palavras, brutal, fenomenal, não há, sinceramente não há palavras para dizer o quanto foi importante. E na verdade gostaria imenso de vos agradecer, porque foi mesmo espetacular. Para nós, direção foi um sucesso, trabalhamos muito, na verdade trabalhou-se muito para que fosse isso, sem esquecer os benévolos, porque estava calorzinho e cada qual na sua função, foi calor imenso. Mas uma palavra também vai para os jovens. Agradeço imenso que esta mocidade nos acompanhe, porque nós há muitos anos que fazemos isto. Eu pessoalmente já vai há 12, mas há pessoas que estão aqui há mais de 20 anos e que há 20 anos fazem isto. Mas estes mais novos, esta nova geração, sinceramente, eu sei do que falo, porque tenho os mesmos em casa. E trabalhar gratuitamente não é uma coisa que lhes dá respeito, não é coisa que para eles é fácil. E na verdade, para que estes jovens nos venham ajudar, sobretudo naquela segunda-feira, onde havia muitíssimo calor e muitíssimo calor, e poucas mãos para nos ajudar, e os jovens estavam presentes. Para eles, um muitíssimo obrigada. Foi importante que eles estivessem ao nosso lado. E como vocês sabem, é muito lindo organizar festas, é muito lindo ter muita gente e encher aquele parque, porque é uma mais-valia para a nossa rádio, claro, que é importante. Quisemos uma festa grande, temos que assumir o trabalho, não é? Mas o depois, o antes, é muito importante também. E para eles, muitíssimo obrigado. Aos nossos artistas, que fizeram shows excepcionais, e também aos bombos. Para mim, foi uma satisfação inteira, porque era o que eu queria e foi o que eu tive. Sinceramente, obrigada também aos meus colegas que aceitaram as minhas doidices de vez em quando. E acho que a minha doidice valia a pena, sinceramente. Parabéns. Estamos todos de parabéns. Música? Claro que sim. Vamos falando pouco a pouco. Está bem? Opa. É isso que nós estamos, para aqui que estamos. E na verdade, tinha cortado um pouquinho as andorinhas da Ana Moura e voltam novamente por trás. A brisa a teu favor. A vida diz mentiras, mas o sol avisa antes de se pôr. apostas na sorte e na olhos, nunca venha me abandonar. A Deus eu peço que encha minha casa de alegria e muita paz. A Deus eu peço que você fique comigo e não me deixe mais minha vida. A Deus eu peço que pra dificuldade eu sempre encontre uma saída. A Deus eu peço pelos dias que teremos e as noites de paixão, amor. A Deus eu peço pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente. A Deus eu peço que o mal caia por terra e o bem se faça presente. A Deus eu peço um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida, oh. A Deus eu peço que se eu morrer que seja de amor e que o meu amor seja todo seu, nossa paixão, todos os dias. A Deus eu peço que se eu morrer que seja de amor e que meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão, todos os dias. A Deus eu peço. Hey. Hey. Hey. Hey. Pelos dias que teremos e as noites de paixão, amor. Deus eu peço pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos. A Deus eu peço que a guerra não derrame o sangue dessa gente inocente. A Deus eu peço que o mal caia por terra e o bem se faça presente. A Deus eu peço um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida, oh. A Deus eu peço se eu morrer que seja de amor e que meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. A Deus eu peço que se eu morrer que seja de amor e que meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. A Deus eu peço. A Deus eu peço que abençoe a nação brasileira. Iluminando a nossa paixão todos os dias. A Deus eu peço que se eu morrer que seja de amor e que meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. A Deus eu peço. Alexandre Pires, a Deus eu peço. De seguida ficamos com Mike da Aita com o seu 24 de agosto. Vira que nessa data estejamos todos de férias, não é? Lá, cá, não importa, mas estejamos de férias, o mais importante. São tantas que não dá pra fingir.

rapaziada vem chegando e perguntando se não viu e dançando a Maria tchá tchá tchá, Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá, se não viu e dançando a Maria tchá tchá tchá. Uma banca de revista está vendendo para mundial. Quem leva uma, ela agradece ao freguês. Mas quem compra mais de três, ela faz um tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Mas quem compra mais de três, ela faz um tchá-tchá-tchá. Sou português, minha manha e espanhola, não carrego na sacola nada para me incomodar. Tens curioso, ansioso, eu te conheço, estás querendo o endereço da Maria tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, Maria tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. Estás querendo o endereço da Maria tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá, cha-cha-cha, Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha, Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha, estás querendo o endereço da Maria cha-cha-cha. Voltinha até o fundinho da caixa, marcha do peão das nicas, Carlos Espanhol. Está tudo bem desse lado? Está mesmo, é o que conta. Bem, sei, está solinho, está calozinho.

obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, la famille. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, la famille. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Ave Maria, et aussi j'aimerais bien féliciter tous les baccalauréats, tous les CAP, tous ceux qui ont eu leurs examens tout confondus, tous, félicitations sincèrement, et puis courage pour ceux qui doivent passer

Sim, senhora, já dava, já estava lá longe. Fiquei em cima do palco eu. Música, e continuamos, sim, senhora, na boa música. Helena Correia, Helena Correia, que também esteve presente connosco, sim, senhora, com os seus últimos sucessos, os seus últimos trabalhos. E desta vez ficámos com Basta Estalar os Dedos. Vamos estalar os dedos, ver se vamos deportados até de férias. Era bem. Música. Gosto. nós temos que não ter o respeito para sem santinhos depois querem mandar. Ai, como adoram o nosso jogo, só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos, mas temos que saber, dizem que não. Ai, basta, basta. Será assim? Estalar os dedos, vem tudo? Que bom que era, não era? Música. E vamos continuar desde já com. Não sei quem é que o preparei, mas está aqui. Um ranchinho, sim senhor, um rancho. O rancho folclórico de Mangualde. Ora vai tu. Vamos também, claro. Nós acompanhamos toda a gente. Vamos até Mangualde. Onde fica Mangualde? Vamos lá ver. Meus olhos, por favor, meus olhos se fitam bem. Onde ficam é pior, com a luz que nos vem. Ora vai tu, ora vai tu, ora vai, vai. Eu bem quero, mas não posso, ai, ai.

senhora, a minha Lisboa de Tony Carreira. De seguida vamos ficar na voz dos Némanos, os Némanos que... Némanos e Rick e Ricardo, que vão nos interpretar então Porque Eu Vou Chorar. Não vale a pena, sinceramente não vale a pena chorar. Claro que não. Música. Se já não quer porque eu vou chorar. Eu vou chorar porque eu vou chorar. Se já não quer porque eu vou chorar. Eu vou chorar porque eu vou chorar. Hoje o solteiro voltou, já que na rola acabou. Eu fiz de tudo pra tentar. és uma criança. Teu olhar já era de luz e esperança. Que Deus te proteja, meu querido filho. Estarei sempre contigo. Lembro-me também daquelas madrugadas, quando tu chegavas tarde à nossa casa. Como eu sentia saudades de ti, mas hoje estou aqui. Deixa-me a maior felicidade, que tornar um sonho realidade. Não vamos desistir. Cantar contigo, amor de pai e filho. Amor de pai e filho. Vimos de ouvir agora o último trabalho de Romeu Costa, No Mesmo Caminho, com o seu filho. Sim, senhor, é lindíssimo o trabalho que eles aqui nos prepararam. Estava mesmo ótimo. Canta, canta, minha gente. Vamos lá cantar. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza para lá. Deixem a tristeza para lá. Nunca deixem a tristeza se instalar nas vossas vidas. Bem sei, por vezes há momentos difíceis, há momentos que nos levam mais a chorar que a alegrar, mas Martinho da Vila diz-nos isto e é muito importante. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, canção e o samba rasgado. Cantem o samba de moleque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem tirando ao frevo, um pouco mais xixi, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonita. Tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do muro, samba no asfalto. Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Sem tristeza, sem tristeza. Vai melhorar, a vida vai melhorar. Que pior, a vida Acho que falei sem micro. Isto é sensacional. Como estava a dizer. Como estava a dizer então. A música, claro, fiquei sem pio. Vínhamos então de ouvir Canta Canta Minha Gente, Martinho da Vila, e de seguida vamos ficar com Paixão à Lua de Irmãos Verdade, que vão estar aqui presentes então para o 5 de novembro, para vocês começarem já a agendar. Claro que sim, vocês já podem começar a marcar dia 5 de novembro na sala de Montição, Irmãos Verdade e Campa Negra. Claro que sim. Paixão à Lua, música. Oh, no, I don't say no. de seguida vamos ficar então com... vimos então de ouvir os Irmãos Verdade e de seguida vamos ficar na voz de Vanessa Martim com Porque Queremos Vermos Música. Que no huela canción de despedida, que nunca nos sorprendan en el coche, a gritos y a portazos con la vida, que se quede el arcén con los reproches. Que voltes para mí cuando te espero, despindo mi camisa lentamente, no silencio y en segredo un deseo de nos tocarmos sin que noten nada y que nunca te rendas, mi amor. Hablarnos dejemos sin voz al olvido y su juego, que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir, y si abrimos los ojos será porque queremos ver. De menos, sin que te comprometa un solo rato, contemos corazón que ya sabemos caer de pie como caen los gatos. Voy a besarte con fuerza, mi amor, porque nada te puede magoar, porque nunca me deixas sem voz, se me cruzo contigo. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir. Vuelva a cubrir, y si abrirmos os olhos será porque queremos ver. Vou beijar-te com força. Senhora lindíssima música, Vanessa Martim, com Matias Damásio, porque queríamos vermos mais música, sim senhora. Sem limite para ti, sim senhora, totalmente diferente do que temos hábito de ouvir, mas eu adoro. Gosto muito, de certeza que vocês também vão gostar. Música sem limite é para ti. Onde eu cruzei o teu olhar e esse sentimento de te pertencer que me agarrou ao mais profundo. São coisas da vida que me fazem recordar. Que eu te disse, amor. amor a distribuir. Quando tu fogo a sentir, com essa chama a consumir. Por dentro, não era para dormir, não era nesse sentido, claro que não, era para repousar, refletir e tudo isso. Música e da boa, sim senhora, e agora vamos até, Leo e Leandro, estes jeitozinhos que cá estiveram, sim senhora, o meu, a gente, bimba, Leo e Leandro. Serviço. Eu estou desconfiado que tomei café coado, preparado com feitiço. Ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço, qualquer dia eu morro disso. Bobeou, a gente pinta. Bobeou, a gente pinta. Senhora, mais ziboa da música, sim senhora. Está tudo bem desse lado? Está ótimo. Isto é para vocês prepararem a playlist para ir de férias, sim senhora. Vocês têm que começar a preparar, a apontar e tudo isso, e depois carregar nas plataformas digitais para depois levar, sim senhora. Pois claro. E também sabem que podem levar os nossos programas, porque o Sr. Florent, nosso amigo que grava todos os nossos programas, que põe em podcast, há uma página podcast nas redes sociais onde vocês podem gravar, sim senhora, e depois até podem criticar mesmo, sim senhora, criticar e dizer assim, olha, esta não está bem e tudo, mas não se esqueçam que há críticas que podem fazer avançar, há críticas que nos podem dizer assim, olha, podias fazer melhor, como a senhora que vem de chamar agora, que ter a ousadia de chamar e de dizer que não estava contente comigo, estou de acordo consigo, sim senhora, vocês podem não estar contentes comigo, podem dizer o que pensam, claro que sim, a liberdade da expressão existe e vocês têm todos o direito, mas só queria responder a esta senhora, que efetivamente estamos numa rádio da comunidade portuguesa, o meu programa é em português, a música é em português e a minha obrigação é de falar português, então vou falar o português, a melhorá-lo, porque muitas vezes não é o melhor português, mas música portuguesa com um palavrear português, que bem que faz. E não se esqueçam que foi a comunidade portuguesa que criou esta rádio e temos que continuar nesse sentido. Há os programas em francês, há muitos, sim senhora, há programas em francês onde vocês podem escutar música francesa e este programa é dedicado à música portuguesa, aos nossos lusodescendentes e ficamos então em música e falado em português. Está tudo compreendido? Ótimo. Então vamos continuar na boa e boa música portuguesa e desta vez ficamos com a Rebeca e o Marcos com Quero-te Beijar. Música. Sim, senhora. Uma cigana aconteceu. Eu quero bailar, quero te sentir, eu quero estar com Também tenho o meu. Sim, senhora, já vos dei um beijinho. De seguida vamos ficar com boa e muita lindíssima música. Vamos ficar com o último trabalho do Hugo Manuel, Caliente de Amor, onde vocês podem descobrir o videoclipe que vem de sair agora no dia de... que sai amanhã? Não, saiu há um mês. Saiu amanhã. Saiu há um mês. 17 de junho. Podem ver, então, nas redes sociais e no YouTube, Caliente de Amor. Último trabalho do Hugo Manuel e o seu videoclipe. Se é certo ou errado, de sonhar contigo. na cama. Porque tu sabe que tu eres mi dama. Hey, tienes día que te unja. Tu sabe que tu eres mi princesa. Yeah.

Des cheveux adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Cave et Mel sur Arc-en-Ciel Orléans. Mas que bem que é de falar, claro que sim, aqui uns paleiozinhos, que bem que faz, sim senhor. Irano Costa, cai, cai, cai, e vocês do outro lado, está tudo bem? Está mesmo, solinho, calorzinho e música da boa. Isto é que é bom. Para aqueles que estão a trabalhar, para os jardineiros, sim senhor, não posso esquecer. Temos então de ouvir os Capa Negra, que vamos encontrar em novembro o nosso próximo baile com os Irmãos Verdade. A seguida ficamos com o Marquito, o Lusitano, que fez-nos um show excepcional. Sim, senhor, em cima do palco da Festa dos Santos Populares. Oh, é vida do povo, meu. Já são 7 horas, estou atrasado. Para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho, a demora. Nunca atacado, chegou a hora. Já estou cansado, que vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. Semana. Vou te dizer quem eu sou. Lusitano cheio de amor. Orgulhoso que eu vou. Um conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Lá pra frente tem mais sabor. Invejoso não sou. Partilhaço pode ser. Partilhaço pode ser. Partilhaço pode ser. Já chegou a hora. Vamos lá dançar, hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou, lusitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, um conquistador ser. Sem trabalho a demora, que eu acaba, chico a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que eu me atrever. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Lusitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Ela me domina, ela

Estás no mês de agosto, entras junto. junto ao Rio Douro, em Vila Nova de Foscoa, o Presidente da República deixou uma palavra de gratidão e solidariedade à família e anunciou também que vai marcar presença nas cerimónias fúnebres. O Primeiro-Ministro enviou condolências à família através do Twitter. Em comunicado, o Ministro da Administração Interna também enviou as condolências à família do comandante-piloto. O incêndio em Torre de Moncorvo foi dado como dominado ao início desta manhã. O comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil, José Rodrigues, espera que em breve o mesmo possa acontecer com o incêndio no concelho de Baião. Nesta altura, 140 operacionais e mais de 50 viaturas permanecem no local. Em Bustelo, no concelho de Chaves, cerca de 130 operacionais permanecem também em vigilância para evitar possíveis reacendimentos do incêndio que deflagrou ontem à tarde no distrito de Vila Real. O CDS está reunido em Aveiro. À chegada ao Congresso, o líder do partido, Nuno Melo, defendeu um CDS mais moderno e mais aberto aos independentes. Há muitas pessoas da sociedade civil, das universidades, das empresas, dos hospitais, das instituições de solidariedade social, muitas pessoas mesmo, que estão disponíveis para ajudar o CDS. E a inteligência não se encerra apenas dentro de um partido. E queremos formalizar a participação dessas pessoas, dando um sinal também à sociedade. E nisso vários grupos programáticos que já foram criados e têm ajudado muito em algumas das propostas que temos apresentado. Depois temos que nos modernizar na comunicação, enfim, levar o CDS do tempo do analógico para a era do digital. E vamos criar um órgão de comunicação específico, que também será constituído por independentes e por pessoas do partido. Ouvido pela jornalista Madalena Salema, Nuno Melo confirmou que o CDS vai passar a ter 3 porta-vozes. Teremos uma área de política geral, sem adiantar nomes, e portanto, mas enfim, olhando para a Comissão Executiva, percebe basicamente no perfil das pessoas, aquelas que terão um perfil mais político de forma geral, um porta-voz muito vocacionado para as áreas económicas e financeiras e um porta-voz muito vocacionado para as áreas da saúde. Sem lugar no Parlamento, o partido está reunido em Congresso para se adaptar aos novos tempos. O CDS vai ainda homenagear o histórico Adriano Moreira. A Alemanha prepara-se para a possibilidade da Rússia fechar a torneira do gás. O país teme que o fornecimento não seja retomado na data prevista, 21 de julho, altura em que deverá estar concluída a manutenção do gasoduto russo Nord Stream. O chanceler Olaf Scholz e o ministro da Economia alemão sublinham que o presidente da Rússia está a usar o fornecimento de energia à Alemanha como arma política. O Campeonato do Mundo em Atletismo está a decorrer em Eugene, nos Estados Unidos. Neste segundo dia, as atenções nacionais estão concentradas na final do peso feminino, com Oriol Dogmo a lutar pelas medalhas e Patrícia Mamona à procura de chegar à final do triplo salto. Eduardo Gonçalves. Na cabecinha foi a melhor portuguesa nos 20 km marcha dos mundiais com 1 hora 30 minutos 29 segundos, correspondente à 9ª posição e melhor marca da época. Ficou surpreendida e feliz com o resultado alcançado. Já não fazia abaixo de uma 31 e já andava atrás dessa marca há alguns anos, por isso eu não estava de toda à espera. Mas senti-me muito bem, claro que houve ali quilómetros que me custou porque o calor ao fim de X tempo começa a pesar, mas na parte final ainda consegui buscar a atleta chinesa e não me contentei com o 10º e quis melhorar para o 9º. Claro que estou surpreendida e estou muito feliz pelo resultado. No 25º lugar, com estreia nos campeonatos, ficou Carolina Costa, 1 hora 36 minutos 31 segundos, por pouco, muito pouco, não bateu a sua melhor marca na distância. Claro que desejava sempre um recorde pessoal, mas também as condições, o horário e tudo o que acrescenta com o calor, claro que são condições que não são muito favoráveis, mas sou satisfeita e como vim pelo ranking com uma das piores marcas, tudo o que viesse era sempre ótimo e estou satisfeita com o que fiz. Finalmente, Inês Henriques, vítima de indisposição durante a prova, não conseguiu melhor do que o 32º lugar com 1 hora 38 minutos 32 segundos. Estou satisfeita por pelo menos ter terminado. Não estou satisfeita pelo resultado final, mas tendo em conta a situação, provavelmente pelo facto da hora da competição, eu procurei comer o que sempre como, mas alguma coisa não me caiu bem e aconteceu o que aconteceu. Mas pronto, terminei. Esse é o primeiro objetivo. É o quê? 20 km de marcha femininos, com a medalha de ouro para Kimberly Garcia León do Peru e recorde nacional. Depois, medalha de prata, segundo lugar, a polaca Katarina Ziblo, também recorde nacional do seu país. O pódio a fechar, medalha de bronze com a chinesa Qiu Qiang. O enviado especial da Antena 1 a este Campeonato do Mundo de Atletismo nos Estados Unidos, Eduardo Gonçalves. A fechar no handball, Portugal venceu ontem a Suécia por 25-24. Está na final do Campeonato da Europa de Sub-20. Segue-se agora a final, que será frente à Espanha. A partida está marcada para as 5 da tarde em Matosinhos. Miguel Bastos na edição Antena 1, com o simultâneo Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores, RDP Internacional e RDP África. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. Chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808-200-520 ou em portugalchama.pt. Com apoio do Fundo Florestal Permanente. Voarte apresenta Inarte Community Arts Festival. Espetáculos, workshops, masterclasses, filmes e exposições. De 18 a 23 de julho no Centro Cultural da Malaposta. Programação acessível. Mais informações em voarte.com. Um festival Antena 1. Campeonato da Europa de Futebol Feminino, terceira jornada. Suécia-Portugal, este domingo na Lee Sports Village, em Wigan and Lee, Inglaterra. Relato de Cláudia Martins, comentários de Luís Cristóvão. Europeu de Futebol Feminino, Suécia-Portugal, este domingo com emissão especial depois das 4h45 da tarde. Antena 1, Nazaré, Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós, 98.7. Já o dia vai alto, 11 horas 10 minutos, neste sábado 16 de julho de 2022, dia para o qual se prevê, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 33 graus de máxima aqui para a cidade de Lisboa, 32 para Coimbra, 30 para Faro, 26 para o Porto, 25 para Bruxelas. Marta Fidalgo, a convidada especial dos Encontros em Teatros de hoje, segunda de duas partes, até ao meio-dia. Antena 1. Cá estamos para a segunda hora dos Encontros Imediatos. Antes de voltarmos a ouvir a Marta Margarida, ouvi dizer... Não a Marta Margarida. Não. A Marta vírgula Margarida. Ouvi dizer que tinhas sugestões na área musical, se não para esta semana, eventualmente para as próximas. Uhum. Uma até começa, salvo erro, na sexta-feira. Muita coisa. Então diz lá. Há tanta coisa, porque olha, o Festival de Músicas do Mundo, em Sines, começa já dia 22 e vai até 30, é sobretudo nos fins de semana, mas tem espetáculos quer em Porto Covo, quer em Sines. E em Sines tem no castelo e depois na praia, que é o palco mais noturno, e vale muito a pena. Quer dizer, a gente olha para aquele cartaz e apetece só ficar lá, desligar do mundo e desfrutar. Para quem nunca foi, os concertos no castelo são mesmo mágicos, é mesmo assim uma experiência incrível. Mas há nomes como, por exemplo, a Aline Frazão no dia 23 em Porto Covo, ou a Ana Tijux do Chile no dia 28. Eventualmente a nossa Marta ia gostar da Ana, porque é uma hip-hopper chilena exportada para a França, mas muito, muito incrível. E pronto, e o Festival de Músicas do Mundo, eu diria que era ir às cegas e só ir quando puderem e desfrutarem do que lá estiver, porque é garantida a qualidade. Mas também, já a seguir, a Feira de Santiago, em Setúbal, que é dia 20 de, começa a 29 de julho e vai até 7 de agosto. Começa com os Expensive Soul e depois tem os Marmalade, o Tiago Nacarato, a Namor, o Valete, os Capitão Fausto. Portanto, é... E também se come. E come-se, pois come-se. Pronto. É o que importa. Não, eu por acaso tenho umas saudades de comer